So long time ago, now in this so distant planet, I'm not collecting friends on hearsay. I'm not collecting friends on hearsay. Immigrants and spaceship come, you raise your glass to your life, your existence, futuristica, futuristica. Não há muito tempo atrás, não num distante planeta, eu não coleciono amigos, você diz. Eu não coleciono amigos, você diz. Imigrantes aterrizam, você brinda a sua vida, existência futurística, futurística. Run, run, run, run, run, run, where the goat. Run, run, run, run, run, run, where the goat. See, see, see, see, see, see, see the ruby. See, see, see, see, see, see the ruby's mine. Not so long time ago, now in a so distant planet, I'm not collecting friends I hear say. I'm not collecting friends I hear say. Immigrants and spaceship come, you raise your glass to your life, your existence futuristica. Run, run, run, run, run, run, where the ghost. Run, run, run, run, run, run, where the ghost. See, see, see, see, see, see, see the movie. See, see, see, see, see, see the movie's mine. Não muito tempo atrás, não num distante planeta, amigos, você diz. Eu não coleciono amigos, você diz. Imigrantes aterrizam, you raise your glass to your life, your existence futuristica, futuristica, futuristica.